Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. É com alegria que eu entro na sua casa ou no seu trabalho, pelas ondas da rádio Mãe de Deus, pelo site ou pelo aplicativo da rádio. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder continuar falando sobre as características do homem segundo o plano de Deus. O que eu não desejo é que isto seja um dever para você, mas que você busque isso como um compromisso. Que você se esforce para ser esse homem. Para que você lute para ser esse homem. E neste podcast eu queria lhe incentivar a ser um homem de oração. O homem segundo o plano de Deus é um homem que reza e reza por amor. Não é um homem que se ajoelha simplesmente por cumprir uma obrigação, mas porque ama a Deus, ele se ajoelha diante deste Deus. Ele vai, ele toma o seu terço, o seu rosário, e reza em prol dos seus queridos, pelas intenções que se lhes apresentam. Ele se torna não só um homem que reza por si, mas um intercessor. Ele começa aqui o que muitos santos fazem na eternidade: interceder pelos seus irmãos e ver a comunhão dos santos. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos levar ao mundo uma mensagem importante de que existe um Deus e que Ele nos ouve. Por isso eu quero convidar você a tomar uma ação pelo seu próximo. Todas as vezes que você vê um amigo, um colega de trabalho, um colega de faculdade, coloque no seu coração e diga a ele que você tem um objetivo. Diga a ele que você está rezando, diga a ele que você está rezando pela vida dele, para que ele tenha um encontro com Deus, que você é um homem de oração. Diga que você faça isso porque esse seu amigo deve saber que você ama a Deus e que você busca viver uma vida com Deus e que você conversa com Deus através da oração. Que a sua oração não é uma brincadeira e não é um momento de terapia, mas é um momento onde você entra diante da presença do Rei do Universo e ali você deposita as suas ânsias, as suas alegrias e você deseja o melhor para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares. Eu quero incentivar você a conhecer as orações da igreja, a comprar um livro devocionário e para isso eu incentivo você também a procurar, no nosso caso, homens, o devocionário a São José, vendido pela Prédica Verbum. Entre na internet e procure esse devocionário. É importante nós buscarmos sermos homens segundo São José. Um homem que buscava a Deus e que conhecia a Deus. E que a igreja, ao longo dos anos, fez dele patrono da igreja. E várias orações estão contidas nesse devocionário. Importantes orações do povo de Deus e que demonstram a ânsia que nós temos que ter por conhecer a Deus e viver diante dele de uma maneira franca e sincera. É isso que eu quero incentivar a você. Busque ser um homem de oração. Reze com a sua família. Reze sozinho no seu íntimo. Reze na sua casa. Reze no seu trabalho. Antes de começar as refeições, reze. Ao iniciar o dia, reze. Ao encerrar o dia, faça um exame de consciência. Procure rezar a Deus. Eu quero incentivar você a buscar uma tradição da igreja, da qual todos os nossos clérigos, bispos, padres e diáconos estão obrigados. Também religiosos e monges. Estão todos obrigados a rezar a liturgia das horas. A liturgia das horas é um patrimônio da igreja. Eu quero incentivar você a fazer isto. É importante. Lá você vai rezar conforme o coração da igreja, o sentir da igreja. Em comunhão, no mundo inteiro. Seja um homem de oração. Comece a vencer as lutas da sua vida de joelhos. Não tenha medo Deus estará lhe ouvindo. Os anjos do céu vão levar as tuas orações para Deus. É muito importante que você se torne um homem de oração e que você comece a viver a vida de amor, que fala os evangelhos, que fala as cartas joaninas, através da oração. Orar não é um ato de inatividade, muito pelo contrário. É você ter a certeza de que em primeiro lugar está o reino de Deus e buscar a sua justiça. E o restante, todas as outras coisas, conforme diz o Sermão do Monte, vos serão acrescentadas. Pensamos nossas batalhas, as nossas lutas, primeiro com base nas orações. Depois, sim, nós podemos seguir o lema de São Bento, da regra de São Bento, ora et labora, ora e trabalha. Mas primeiro, comece orando. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.